partir de agora, você irá fazer uma viagem de volta aos bons tempos aqui, no Águia Saudade. A emoção de recordar os sucessos que marcaram. Se ouve aqui, no Águia Saudade. No Águia Saudade. E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Novamente estou sozinho no meu mundo sem amor. Novamente meus defeitos me jogaram nessa dor. E a tal felicidade pouco tempo me durou. Como sempre a saudade foi tudo que restou. Amei de verdade, mas tive defeitos. E não tenho o direito de culpar só você por toda a infelicidade que trago no peito. São os meus defeitos que me fazem sofrer. Vou seguindo meu caminho na certeza que errei. Você foi tão importante, só agora é que sei. Coração sofre bastante, não esquece o seu amor. Para tê-la como um som pra se apaixonar. Qualidades me faltou, oh, oh, oh, oh. Qualidades me faltou, oh, oh, oh, oh. Eu perdi o meu amor. Ah, que a saudade. Oh, oh, oh, oh. E que vem saudade, hein? Não consigo esquecer aqueles tempos lindos. Para a barriga, como é que é? Dias de sonhos dourados, a vida nos sorrindo. À tarde um matinê, à noite um bailinho, dançando com você, agarradinho. O Águia da Saudade, o Águia da Saudade. Na classe bilhetinhos, dois corações desenhados. Na saída do colégio, beijinhos apressados. Coca-Cola e rum pra impressionar. Eu não sabia que o tempo ia passar. Mas o alguém apareceu. Águia Saudade. Águia Saudade. Águia Saudade. Com o DJ Edilson. A sua verdadeira recordação está aqui. Pra não te O tempo passou, um dia eu voltei. E ao chegar na estação, uma garota avistei. Sorriu pra mim e disse: boa saudade, como é que é? Olá, Palácio! Cajinho Bombeirinha, grande irmão, arroz com a gente, meu irmão. Aqui no Palácio, hein? Bora, Cajinho, bora, meu! Como é que é? Um som pra se apaixonar. Águia, águia, águia. Saudade. Sorriu pra mim e disse, fitando os olhos meus:

passar. Nossa, saudade, bora recordar como é que é. Eu te amo e tu me ama, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. Bora, Mel, bora, Júnior. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Eu também te quero. Eu amo José e Josiane. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas. DJ Edilson. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder parar. Tudo estou perto de ti. Águia da saudade. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Águia Saudade. DJ Edilson. DJ Edilson. Saudade. Mas areias do teu mar, escrevi esta canção. Qualquer dia desses volto pra te ver, Maranhão. Que emoção. São Luís, onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar e vou viver a vida inteira da Jamaica brasileira. Terra de morenas, praias, serras e lindas palmeiras. Vou viver a vida inteira da Jamaica brasileira. Você, mulher. Vamos lá, que é saudade aqui no Palácio Incineral, hein? De boa. Onde vivi minha primeira paixão. Vou te buscar. Vou viver a vida inteira. E a saudade está no ar. Pra você curtir aqui, ó. E de boa. Nas praias, serras e lindas palmeiras. É de amor, praia, sol, calor, mulher e paixão. DJ Edilson, só pra você, com o melhor da saudade de todos os tempos. Boa viagem. Boa, boa, boa. Sozinho no meu quarto, me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho o teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho, me prendendo a cada passo e a cada olhar. E dos sonhos eu me pego te deixando. E a gente recordando pra você. Eu escasso e me gostoso, hein? Como é que é? Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. Me dá

minha vida. Como é que é? Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão minha querida, eu te adoro, eu te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo. Ô, barriga, como é que é, meu irmão? Já recordando aqui no palácio, hein? E não vai que é saudade. Amor da minha vida, você é tudo que eu quero. Paixão, minha querida, eu te adoro, te venero. Estou apaixonado por um amor que eu não consigo esquecer. Não vou deixar de lado a emoção que me alucina outra vez, alucina outra vez. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. As minhas lágrimas não consigo conter, pois só amo você. Noites e noites eu sonhei com você por te querer. Águia Saudade. Águia Saudade. As minhas lágrimas não consigo conter. Saudade, bora palácio! Ai, é saudade de janeiro, meu irmão! Como é que é? Volta pra mim e deixa o amor acontecer. Na praia de novo, só eu e você. Volta pra mim e deixa o amor acontecer. Na praia de novo. Olá, Sônia Loura. É o Marcelino também, a Daiane com a gente. É o Melhor Que a Saudade, esposa Vanessa. Todo mundo reunido, meu irmão. Aqui no Palácio dos Bares. Nosso Réveillon só começando. Já passando a família com todo o carinho aqui. Nosso muito obrigado. Sejam todos bem-vindos aqui no Palácio dos Bares. Aqui no nosso Águia Saudade. Tá fazendo um aquecimento bem gostoso. Logo mais o Cineral chega junto também. Vai detonar muita saudade pra você. Gente, meu irmão, metendo ficha. Porque a família dá valor. Dá valor de recordar. Como é que é? E aqui voltei pra retornar. Quem sabe esta canção vai fazer você voltar. Volta pra mim e deixa o amor acontecer. Na praia de novo, só eu e você. E a saudade vai rolando, meu irmão. Como é que é? Ai, a saudade no palácio. Quero te molhar com meu suor, te amar todas as manhãs ao ver o sol, o mar brilhando, nós nos amando e todo o céu em festa por nós dois. É lua cheia. E aí, ó? E na areia. Eita! Escrevi seu nome junto ao meu. Volta pra mim e deixa o amor acontecer. Na praia de novo, só eu e você. Volta pra mim e deixa o amor acontecer. Na praia de novo, só eu e você. Volta pra mim e deixa o amor acontecer. Meu irmão, que é só os principais, só os melhores. O Edilson detona pra você aqui no palácio. Poxa, o Águia Saudade. Águia Saudade. Bora Júnior Palmeirinha. Bora você. Você veio. Bora Lu. Amanhã tem pureza, meu irmão. A primeira do ano, Águia Saudade chega junto. Nossa aparelhagem aí no pureza. Amanhã a partir das 10 da manhã, meu irmão. Tá todo mundo convidado pro pureza, né? Vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Um detalhe, meu irmão. Da terça que é tradição na ilha, viu? Nossa aparelhagem, Águia Saudade, G. Dilson, G. Rodrigo Saudade. Vou fazer sua recordação, meu irmão. Você pai d'água demais, hein? Mais uma que vai explodir no pureza. Futebol! Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer. Ah, que a saudade! Dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Amigo Tini e Vanessa vem com a gente. Traz ao corpo do Guamá, Malatinho. Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Um dia você vai pensar no que vai. E a saudade, meu irmão. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Aquele nosso sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim, já tenho um novo amor aqui. Oh, oh, oh. Baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Já tenho outro em seu lugar. Oh, oh, oh, baby, já cansei disso tudo. Baby, já não me iludo. Só pra você curtir, meu irmão. Já tenho. Aí é saudade, Cineirão. Melhor e maior Réveillon da cidade, minha irmã, aqui. Minha família chegando junto, namorada, grande Márcia. A gente realmente tem que agradecer primeiramente a Deus. Obrigado, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Um dia você vai pensar no que faz. E a saudade vai te lembrar dos tempos atrás. Agora que ali sonho tarde demais, sem realidade. Quando se ama, a gente não traz. Agora penso mais em mim. Já tenho um novo amor aqui. Daquele, meu irmão. A onda amanhã, primeira do ano, é. A loca do pureza, pai. Futebol. Essa que é tradição na ilha. E isso chega junto, detona. E com o Águia Saudade. E toda a sua equipe. Já tenho outro em seu lugar. DJ Edilson, fazendo da sua festa uma verdadeira viagem no tempo. E aí, ó? Se você quer partir, ei, mulher, pode ir embora. Eu não vou chorar, não vou te dar mais essa alegria. De ver chorar os meus olhos na tua partida. O pior já sofri, te amei e não fui amado. Malfatado amor, respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. O amigo Zé, Zé, seu grande amor, é o vagabundo da saudade com a gente. Bora, Zé, você. Um abraço, meu irmão. Fiz do teu amor o nosso amor. Infelizmente não deu. Bora, Mel. Só no crescimento, meu irmão. Você não quis. Olha a saudade no palácio. E de bom. Me abandonar. Tudo acabado. Família KDC com a gente. Desfeito. Obrigado do comércio. Aquele apoio sempre aqui. O DJ Dilson, olha a saudade. Bora, meu tio. É dodoca, meu irmão. Última. A emoção de recordar os sucessos que marcaram. Você ouve aqui, no Águia Saudade. No Águia Saudade. Respeitei os teus sonhos, mas os meus se perderam. O que restou do que dei? Infelizmente você destruiu. Tipo assim, ó. A ingratidão perde a afeição. Como amigo Tinho e Vanetti com a gente. Mas é o pop do Guamá, meu irmão. Nada dá valor. Infelizmente. Você não quis me realizar e preferiu me abandonar. Marcelino, Sônia Lola, casal Águia Saudade com a gente. Esposa Vanessa, irmãzinha Daiane. Tudo acabado. Quero nem saber, meu irmão. Eu quero recordar. Futebol! Minha vida não tinha sentido algum para. Vagabundo da saudade com a gente, Brasil! De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante. Mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Anjo bom que apareceu na minha vida. Anjo bom que me mostrou uma saída. Te acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Te acabar de vez com a minha solidão. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. Sentido algum para se viver. De repente surgiu em minha frente você pra me convencer que a vida é para quem ama. Tanto faz estar perto ou distante, mas eu faço questão de ficar com você todo instante. Anjo bom que apareceu. DJ Edilson tocando a sequência que apaixona. Anjo bom que me mostrou uma saída. A emoção de recordar os sucessos que marcaram. Você ouve aqui no Águia Saudade. No Águia Saudade. Uma saída. E acabar de vez. Anjo bom vai ficar para sempre no meu coração. E acabar de vez com a minha solidão. Bora, meu amor! Bora, meu amor! Meu amor, espere por mim. Por favor, não esqueça. Sou eu seu grande amor. E lembre nossa. Bora, Marcelino! Bora, Sônia Lula! Casal aqui é saudade, meu irmão. A Vanessa, esposa Vanessa. Beijo, minha filha. Juro a você. Daiane, meu irmão. Cadê esse zap, vai. Te amo, meu amor. Só você.

nosso patriarca da área, velho Pete. Feliz ano novo, meu velho. Esse ano venha cheio de fartura, de saúde, bênçãos a todos nós, viu? Feliz ano novo a todos vocês, aqui no Palácio dos Bares, hein? Nossos votos aqui da empresa Águia Saudade, do seu amigo DJ Dilson. Feliz ano novo, família Saudade! Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Mais uma, simbora! Oh. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. DJ Edilson. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Pra querer ganhar seu coração. Sim, eu sei que tudo pode.